o céu vai se abrir. E em glória Jesus vai voltar para levar sua igreja. Será de repente, num piscar de olhos, a igreja de Cristo irá subir. Gritos e lamentos na terra ouvirão, dor e sofrimento e a decepção, pra quem rejeitou, pra quem não vigiou, do povo escolhido a que também zombou. Os pais à procura dos filhos em dor, filhos à procura dos pais em pavor, e ouvirão os gritos e alguns que entenderam: Jesus veio e sua igreja me arrebatou. E a igreja comprada, com sangue lavada, a noiva adornada, bem ataviada, a eleita amada, no céu aguardada, então subirá. É a igreja triunfante, vivendo o momento mais lindo da história, o encontro com o noivo. Banquete, a festa mais aguardada chegou, e o noivo presenteiro a servir sua noiva com tanto amor. Ó Pai, eis aqui o povo que comprei, o sangue que um dia na cruz derramei. É o banquete de honra pro povo eterno que eu resgatei. E cantaremos: Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, we